Marco 7. Pajača vam pronto, Gome 7-5. Hvala. O 077 vai aguardar o táxi, o início do táxi do Passaredo. No momento está no través do portão 9. Após tem livre acionamento para estiver em conexão aqui pessoal, o chama para o táxi com o 077 com a passagem lembrada para sair da sua cauda. O 9052, controle 120, 18, boa viagem. 208, bom dia. Torre TAN 3817, pronto, ponto espera 90. Aérea 2733, livre toque arremetido à pista 90, 95 graus, 8 nós. Livre toque arremetido para o 2733. Opa, pode esperar 18. Então 9368, eu só voltando. Tá, 9368. O plano do senhor chegou aqui agora pra gente, foi enviado agora, o senhor tá pronto pra cópia? Pronto, cópia, 9368. Trisado, Salvador, comanda Tuba, via Golf 677, nível de voo 220. Cesael, Leda, Pós-Leda e Léus. Decolada pista 10, com o primeiro curva à direita. Transponder 5022 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, comanda Tuba, nível 220. Golf 677, pega da El, transição Leda, pós-Leda, levanta 10, direita. Transponder 5022, controle 120, 8-9368. 9038, pronto. Da Romeu, autorização Brasília. Marca com Delta, solo 53, frequência livre. Autorizado Salvador, Brasília, via com Zulu 17, nível de voo 360. Sai da Arbor após Elefa. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5565 e o controle Salvador 120.8. Salvador Brasília 360, via com Zulu 17, subida Arbor, depois voa Elefa. Capiteira 10, primeira curva à direita. Código 5565, controle 1208. 1925, no gate 03. Correto, é pronto, pressionamento, pushback, gol no 925. Bora. 70 passado, não se verizar, chama a torre 118.612. 18.6, boa. Boa. Salvador, uma boa tarde, objeto 6720. 20, desce para 2013-2017. Na chegada Ponte, reporta sobre isso. Para 2017, portará o 2017. Seria voadura, está presente? Mantenha a chegada. Mantenha. Tá 9368, chamou o sol? 9368. Tá 9368, no pátio 3, confirma, posição 07. Afirma. Tá livre, acionamento, pushback em correlação aqui, pessoal, chama para o táxi, 9368. Realizado por chamamento, da 9368. Oi, Salvador, boa tarde, 9370 da TAM. 9370, continue a aproximação, aguardo autorização de pouso. Afirmativo. 3217, decolagem autorizada, 150 graus, 8 nós. Autorizada decolagem, está 3217. 5729, chamada ao centro Recife 251, alterno 3325. 251, 3325, 579. Minutos 1958 a bordo, Campinas. 190, ciência da Quebec. Cruzando 10 para o 157. Boa 10 para 3.017. 3.017, tá, 3.017. 18.6, batida pronto, boa. Salvador, tá 3.567. Zero, pouso autorizado, 195 graus, 89, 1017, check 30. Tente, tem embaixada travada, tá autorizado, pouso 90, tá 9370. Ligado. Deixa na perna 200, visual com a aeronave nacional. 2733360 pela direita, reporte nova perna do vento. Executando 360 pela direita, reportará nova, regressando perna do vento, 2733. 3217 ao 57, controle 128, boa viagem. 208, boa. 3217. Confirmando para o TAN 9370. Pouso autorizado, piscina 0, 1950 graus, 89. Teve pois 9370. TAN, iniciando com o SPEC no 07, ok? Ok. Estou visitando a aeronave da TAN, fazendo o puxo acionamento e portaria para o TAN. 4206, 7 milhas. 4206, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarde. Guarde, mais 222. Leon 208. Decolou 57. 3217. Salvador, é o TAN 3217. 2-1-7, sobe 3-6-0, Rodel. Aguarda El 3-2-1-7. No 399, chama Recife agora, 1-2-5-1 no 399. 1-2-5-1, Golfo 399. Max Serra Golfo, completo PLS, chama a torre 118-6. 118-6, grato. Livre, quarte para o pushback, 6222. 22. Torres, Salvador, muito boa tarde, papapão. Meu Mike Serra Golf estabilizando a ILS. Mike Serra Golf, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Sete, o Golfo. 370 ao 59, direita, 1219. 529, guardar número 3 no setor agora. 733, igual com a nave nacional. Cliente 2733, vai efetuar novo 360 pela direita. Sim. É após a passagem do airborne da TAC, tá indo pushback aqui do lado. Ao 7 nós. NB Pouso, baixar e travado, 4206. Então 9370, vai chamar o som 219. 219, boa. 2733, vai efetuar novo 360 pela direita, reportar nova perna do vento. Confirma após esse 360, realiza mais um. Então 9370, tem ataque via Alfa, chama isso a Juliette. Alfa, contato da Juliette, 9370. Para o táxi da 9368, 169 a bordo, 3 horas e 30, alternando com o então 9368, autorizado táxi via o pátio 3, vai reportar para ingressar no pátio principal, 9368. Táxi pelo pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, tá, 9368. Tá, 3-1-0, mantendo mil pés, o... Mike Serra Golf. Tente iniciar a base pela direita, vai cortar para ingresso visual contrato. Guardando cópia, pode checar a série prevista pra gente? Aqui o Zulu, decolagem autorizada, pista 1-7, 1-5, 0-0, 6-12. B3 horas de autonomia, alterno Belo Horizonte. 3 horas, 60, Belo Horizonte, vai prosseguir via o pátio 3, reportar para ingressar no pátio principal, o trip 5241. Está livre, reportaria para ingressar no principal, 5241. O trip 5415 é subida a Coral. Coral, copiou, 5415. E pronto, isso está azul 4206. Azul 4206, ataque via Alfa, chama a Juliette. Alfa, faz chama a Juliette, 4206. 7-3-3. 7-0 vai manter a posição, guardando as instruções. Tem, final 30. Blue aos 02, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. O Mike Sierra Golf tá visual com o caramba, à sua direita, não é isso? Tá quase na minha própria, visual com ele, já tô descendo aqui pra livrar os mil pés. Ok, então faça o seguinte, o Mike Sierra Golf, espere a passagem do caramba agora à sua direita, que após era o cara ver, o cara vão passar aí, eu autorizo o senhor a prosseguir para o final. Certo, então para isso eu vou ter que efetuar aqui um 270 pela minha direita aqui para a gente acertar o final. O 2733 também está avisando o coronel para nós pela direita da 17. Gente, o 2733 está... Prezado, manter a perna do vento, prolongando aí, aguardando para girar a base. Pra manter aguardando para girar a base, 2733. 2231, decolagem autorizada, 95 graus, meia dúzia. Autorizada a decolagem, portaria 2231. 15395. 7, aguardando instruções para pouso. 7, já a gente foi reto essa passagem aqui da final da 97, visual contrário. Na 077, alinhar e manter. Alinhe manter na 077. Fazer o pushback em coração equipe solo, tem o Fokker 100 da Avianca iniciando o pushback no 08, ok? Vai fazer em coração equipe solo simultâneo com a Avianca. Manda lá, você visual, ok? Super, TAN 3, zona 90. O TAN 9370. Está autorizado, Juliette, portão 04, atento à TR da Drift. Claro, 04, cara atento, 93, 7, 8. Passarei do 2231 ao 04, controle 120-8, boa viagem. Obrigado, 28, passarei 2231. Obrigado. Controle, boa tarde, eu passarei 2231. 2231, boa, sai da Mono 340. Mono 340, passarei 2231. 6720, desço 73 mil pés, 2017. 3 mil, reautorizado, 6720. Do Salvador Ilhéus, plano Yankee, nível 140, após modifica para 065, a rota é Golf 677, saída Coral, decola pistona 0 com primeira curva direita, transponder 0264 e o controle Salvador 120.8. Sente que autorizado então Ilhéus, nível 140, Yankee, após 065, Golf 677. Decola no PC da Coral, 0264 no transponder, 120.8 ao controle. Atendimento correto, empate para pushback, saneamento, trip 5415. Camarada 5415. Solo Salvador, 6222 da Chané, 71 a bordo, 12:20 de autonomia, pena Recife para o Pax. Boa tarde, pena 9368, ponto de espera para você. 9368, mantém o ponto de espera. Mantendo, 9368. No horizonte 62, ajuste no 07, Oxené 6222. Pátio Índia Alfa, 118, 62 no ponto de espera, 1017 no ajuste, 6222. Solo Trip 5219, próprio táxi, 52 a bordo, 3 horas de autonomia e alterna Salvador. 52, 3 horas Salvador, vai seguir o Avianca, o foco é sim da Avianca, via parte principal Índia Alfa. Quando o ponto espera pronto, torre 118.6, ajustando 1017, trip 5219. 5219, segue o Fokker 100 na ponte espera 18.6. Solo Salvador, 1755 para puxar o funcionamento. Rua 2, 2. 220. O limite dessa proa será de 6,12 milhas. 220, 6,12 milhas, 6,720. Gente, forma tem um tráfego de 200 pés abaixo da gente aí, 5 milhas nessa proa. 3190, direita agora na proa 100, por gentileza, 3190. Direita na proa 100, tá? 3190. Afirmativo para puxa funcionamento. Tá livre, chama para o táxi com 755. Livre, chamar para o táxi com 755. A proa 100 não é proa de interceptação para o ILS, vai estar lá. Não, só para livrar o táxi. Controle Salvador, boa tarde, voo 1077, subida da EL. Voo direto Bel, sobe 360. 3231. Então 3190, esquerda agora na proa 065, autorizado ILS, 3190. Esquerda 065, reautorizado ILS na 3160. 3177, entendeu? Proa de Dael, 360. Proa de Dael, 360, 1077. Controle, passaria 2231. 2231. Ok, pode coordenar, por favor, o 360 e, se possível, após bombo direto? 360, bombo direto, aguarde 2231. 2231. 1.620 pode descer? 6720 para 2.000 pés, reassume na proa de Duna, autorizado aliás. Ajuste 1.017. Duna 1.017 para 2.620. Era 2733, toque arremete ao 08, curva à esquerda, ingressa a perna do vento da pista ao 90 e aguarde instruções. Curva à esquerda, ingressa na perna do vento, aguardando instruções, 2733. Já, Daniel. 90, torre 118, 6200. 1286. Caravan à sua esquerda, não interfere, mantendo 1.000 pés, decolagem autorizada, 1950 graus, 612. Autorizada decolagem, tá, 9368. Torre Salvador, muito boa tarde, Delta 3190, final 10, boa tarde, trabalho. 3190, muito boa tarde, continue, aguarda a pista livre. Aguarda pista livre, 3190. Negativo 360, mantém o 34, porém voa direto para Barreiras. Ok, obrigado, vai manter então 340, direto Barreiras, o passaria 2231. O Kilo Whisky, chama agora a torre 118, meia dúzia para ingresso no circuito Kilo Whisky. Kilo Whisky, copiou? Terra do vento, 2733, compete. Futui 360 pela direita, o 2733, é porte nova, perna do vento. Aí eu tô 360 pela direita, reportará o 2733. Então 3190, cheque trem, pouso autorizado, 950 graus, 7 nós. Passado, travado, pouso autorizado, no 0, tá 3190. Tem 118, meia dúzia agora, bravo pelo isque. Para a torre. Solo Salvador, Gono 755, para o táxi temos 124, a bordo, autonomia 3 horas e 7, Altena Campinas. 9368. Bravo Kilo Whisky, rotatória, aguardando instruções. Bravo Kilo Whisky. Chegou no 755, aguarda apenas um minutinho para dar início ao táxi. Aguarda no 755. Paulo, tá 3567, quer pedir a nossa autorização? 9368 da EL 220. 220, tá, 9368. 6720, chama a torre 118, 612. 6862, até logo mais. Logo, gol 1395 para 2000 pés, autorizado ILS 617. Autorizado, 2000 pés, descendo. Qual que é o ajuste? 2017? 2017, confere. 2017, obrigado. 79. Aguarde, cara. Solou aos 12, 1219. 219. Perna 200 através da torre 2733. O 2733 vai prolongar a perna do vento e aguardar para girar a base, 2733. Afirmativo, mantenha, prolonga e aguarda para girar a base, 2733, vai o cronômetro na final. Forma um tráfego à sua esquerda, já o Webjet, já ciente, e à sua direita um Cessna 150, mantendo 1500 pés na rotatória. Estou visual com o tráfego da final, mas não estou visual com o Cessna, tá ok? O Cessna está em rotatória, na rotatória mantendo espera. Ciente, ainda não visual. 720, pouso autorizado, pista 90, 940 graus, 7 nós, o ajuste 9097. Para informação, carava da Força Aérea à sua esquerda, prolongando a perna do vento. Ok, tem o cara vendo visual, ele repouso na 10, 1017, 70, grato. Bravo Kiluísk, dá presente, final 107, reporte 3 milhas, o Bravo Kiluísk. Qual é o champion para pushback acionamento, tan 3567? Chamada. Pushback acionamento, gol 1925 no gate 03. 1925, vai aguardar. Confirma, tá girando base, aguardando instruções, o 2733. Tente 13325, 1260 ou 1288. 13325, 1260, 1288, obrigado. 96720 aos 15, direito, 1219. 219 pela direita, 67. Bravo que Luiz, que vai efetuar 360 pela esquerda, reportar nova final 97. Informação agora 2733, o Cessna 150 agora à sua esquerda, a 2 milhas da cabeceira 17, efetuando 360. Ah, o 2733 está ciente, também ainda não visual. Toque arremetida autorizada. Autorizado, pistão 90, 150 graus, 8 nós, o ajuste 9097. Força aérea 2733. Cliente, livre toque arremetido, informa o próximo pouso final. Cadeira, hein? Pouso final 2733? Ativo, vai toque arremete, próximo pouso final. Cliente. 2000 pés, 1017. É, confirmado, 2000 pés? Ou não? Afirmativo, para 2000 pés, 1017. Ô, capa, 2017, 02. Patrulha de passaria 2231 vai cruzar o 240. Ok, 2231, chama o centro Recife 1260, 1288. 260, 288. Boa tarde, 2231. Boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 395. 395, continue a aproximação, agora autorização. 6720 autorizado, Juliette, portão 612. Juliette 612, 20. Saulo, qual que é a previsão pro gol 925 para iniciar o pushback? Previsão de 5 minutos, gol 925. Assista agora 5 minutos. Tem livre pouso, pista 90, 940 graus, 79. Livre pouso, gol 395. Força aérea 2733, toque arremete aos 18, esquerda, perna do vento, aguardando instruções. Esquerda, perna do vento, aguardando 2733. Bravo, que Luiz, que solou aos 19, backtrack autorizado, pátio 4. Reporte livrando. 5241, após a aeronave na curtíssima, alinhar e manter. Após a aeronave nominal, ali mantém 5241. Através da torre, pouso final 2733. Professora 2733, alonga a perna do vento, aguardando a TR decolar. Após, será autorizada. Alongar, aguardando a autorização, o 2733. Checklist. Dona 395, sala 20, direita, sala 12, na decimal 9. 9, gol, na 3, Boa tarde, 3145, autorização para Galeão, copia. 3145, formação Romeu, ajuste 107, guarde para cópia. Estava sendo da Romeu com 10 na frente, está aguardando, 3145. 5241, livre decolagem, retorno 40 graus, 7. Livre decolagem, 5241. Professora 2733, autorizado, vira a base. Livre base 2733. Vimos, tá pronto. Autorizado Salvador Galeão, via Pizulu 10, nível de voo 380. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, com interceptor ouvir, após autorizado conforme rota. Recorda pista 10 com primeiro.